Transamérica, liga pra cá, 3028-2828. O contato nosso no WhatsApp para que você mande sua mensagem é o 88282828. Transamérica Foz, o perfil no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após o quadro, o 7-1 da semana. Fronte, notícias das três fronteiras. E o Centro Universitário UDC de Foz do Iguaçu divulgou nesta semana o resultado da quarta edição da pesquisa sobre o fluxo de visitantes e moradores da fronteira nas pontes da Amizade, Tancredo Neves, fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O levantamento aponta, entre outras curiosidades, que as motos são os veículos mais numerosos na Ponte da Amizade, seguidos por automóveis, táxis, vans, caminhões e ônibus. O maior movimento decorre entre 10 e meio-dia e também 4 e 5 da tarde. Já o dia com maior movimento na fronteira com o Paraguai é o sábado, especialmente no período da manhã. Já na Ponte Tancredo Neves, que completou 30 anos no último domingo, o horário de maior movimento é a partir das 3 da tarde, independente do dia. Fronte é notícia. O excesso de chuvas no Vale do Rio Iguaçu aumentou a vazão nas cataratas e obrigou a administração dos parques nacionais Iguaçu Brasil e Iguaçu Argentina a adotar medidas de segurança em relação às passarelas que passam sobre o leito do rio. No lado brasileiro, por medida de precaução, a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo chegou a ser temporariamente interditada, com os demais trechos da trilha das cataratas permanecendo abertos para visita. No lado argentino, onde existe mais de 1 quilômetro de trilha sobre o rio, o sobe e desce do nível da água é monitorado a cada momento para preservar a segurança do local. Fronte é notícia. Mudança no horário das balsas que fazem a travessia fluvial entre Puerto Iguaçu na Argentina e Presidente Franco no Paraguai. A partir da próxima semana, as duas embarcações que fazem a ligação direta Paraguai e Argentina circularão entre as 7h30 da manhã e o horário das 5 da tarde. Lembrando, né, que Paraguai e Argentina estão neste momento 1 hora atrás em relação ao horário brasileiro de verão. Com a mudança, as balsas circularão durante 1 hora a mais na comparação com o horário vigente. No lado paraguaio, a balsa atraca no chamado Puerto Três Fronteiras, junto ali à foz do Rio Iguaçu. Maravilhas daqui. E na semana em que Ana Krukamp, idealizadora do Parque das Aves, recebeu o título de cidadã honorária de Foz do Iguaçu, o destaque do quadro Maravilhas daqui vai, claro, para o santuário criado em 1994 pela família Krukamp aqui na Terra das Cataratas. Mais que uma atração turística, o Parque das Aves é também um centro de pesquisa e reprodução de aves ameaçadas de extinção, contando atualmente com cerca de 1000 animais, entre aves, borboletas e répteis, distribuídos em viveiros gigantes ao longo de 16 hectares de mata nativa. Um dos diferenciais do Parque das Aves é o contato direto com os animais, com os visitantes podendo até mesmo empoleirar aves no braço. O Parque das Aves fica localizado na Rodovia das Cataratas, poucos metros antes da entrada do Parque Nacional do Iguaçu, e abre todos os dias das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Moradores de Foz do Iguaçu pagam apenas R$ 6,00 para conhecer o atrativo. Outras informações no site parquedasaves.com.br ou pelo telefone 45-3529-8282. Só não vale ligar lá perguntando da Dona Ema, tá? Porque isso aí já não tem graça nenhuma, eles já estão de saco cheio desse trote que a molecada passa lá. Transamérica. Don't drink, don't smoke. What do you do? Subtle innuendo. Investiga. Repercutiu em rede nacional e causou indignação nas redes sociais nesta semana o caso do malabarista preso por desacato e resistência à prisão no centro de Foz do Iguaçu por guardas municipais que fizeram uso de uma arma de choque elétrico no momento em que o abordado já encontrava-se rendido na esquina da rua Xavier da Silva com a Avenida Paraná. Pra que é isso? Nada, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Você tá soltando as bolinhas dele? Tá soltando as bolinhas ali? Ele não fez nada. Você ouve o áudio da filmagem que repercutiu no Facebook? Josafá Souza, artista de rua procedente do Rio Grande do Sul, chegou a ficar preso durante uma noite, sendo liberado para responder em liberdade no dia seguinte. Os guardas municipais flagrados no vídeo responderão procedimento administrativo. O diretor da Guarda Municipal, Cleomar Farias, disse que o caso será apurado e justificou que o terceiro disparo contra o malabarista, quando mesmo já estava ali algemado e deitado no chão, teria sido acidental por parte do guarda. O Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu denunciou o caso como tortura e exigiu tomada de providências. Intrigada com o ocorrido, a produção do quadro Fronte Investiga foi em busca de informações sobre situações similares registradas contra artistas e frequentadores das ruas da cidade. O uso de força desmedida pelas diferentes corporações parece ser uma constante, mas o que mais chamou atenção foi o relato de um morador que pediu para não ser identificado, declarando apoio a esse tipo de ação. Eles são feios. São fedidos. Não tomam banho. Não gosto de gente feia. Não gosto de gente fedida. Não gosto de quem não toma banho. Quem é feio, fedido e não toma banho precisa apanhar da polícia. Tá, e não ser bonito ou não ter lugar pra tomar banho agora virou crime? E se fosse você, por exemplo? Eu não. Eu tomo banho. Não sou fedido. Minha mãe disse que eu sou bonito. Eu acho você feio e o cheiro aqui não está muito bom. Porque, olha, eu tomei banho, mas parece que você não tomou. Estou com essa suspeita. Eu posso chamar a polícia para ela te bater e averiguar? Não, só pra eles. Não pra mim. E após muito bater nas portas, ficamos em choque, figura de linguagem, com uma informação que veio bater na nossa porta com uma misteriosa gravação salva em um misterioso pendrive inserido de forma misteriosa no vão de nossa misteriosa porta. O conteúdo é simplesmente misterioso e estarrecedor. Ao que tudo indica, trata-se do áudio de um interrogatório de um suposto policial, que tem até a voz parecida com a minha, né? Achei estranho isso, mas enfim. A um suposto artista de rua. Não podemos apurar a autenticidade da gravação e nem a data, se foi feita recentemente ou durante os anos de chumbo da ditadura no Brasil. Acompanhe. E aí, vagabundo, tá confortávelzinho no pau de arara? Olha só o que eu trouxe aqui pra você, ó, a minha maquininha de choque, hein? Olha aqui, ó. Então quer dizer que você é artista de rua, e desde quando artista de rua é profissão, seu vagabundo? Isso é coisa de vagabundo, ó, aqui, ó, choque pra prender. O que você tava fazendo nas ruas da cidade? Fala logo, vagabundo! Disseram que você é malabarista, mas olha só, eu vi você derrubando a bolinha. Você não é dos bons, não. Fala pra mim, vagabundo. Por que você derrubou a bolinha, hein? Fala, vagabundo, fala! Ui, a mocinha só sabe gritar, ei! Como é que a mocinha pede dinheiro quando joga a bolinha no semáforo? Pede dinheiro gritando? Não vai falar nada, vagabundo? Não vai se defender da denúncia que eu recebi? Olha aqui, ó, Dona Josefina, uma cidadã de bem, reclamando que você fez cara feia quando ela deu só 50 centavos pra você. Vai negar isso agora, vagabundo? É, vocês, hein, vagabundos de rua, tudo igual, tudo essa mesma raça aí, ó. Eu aqui tentando conversar com educação, conversar com você, você fica aí só gritando no meu ouvido, vagabundo? Cadê a sua educação? Cadê a sua urbanidade, vagabundo? Ó, aqui um choquinho aqui, ó, pra aprender a não gritar mais comigo, não me desacatar aqui nessa delegacia, entendeu? Deixa eu ver sua ficha aqui, como é que é? Você é argentino, seu vagabundo? Caramba, e essa gravação é tão chocante, quer dizer, eletrizante, enfim, é tão estarrecedora que até tirou momentaneamente a rádio do ar por falta de eletricidade. Caramba, que essa mesa tá dando choque hoje isso aqui? E é claro que aqui no Front nós brincamos, né? Tentamos abordar de maneira diferente situações como esse absurdo vivenciado nesta semana aqui nas ruas de Foz do Iguaçu. E fica aqui a pergunta, né? Até quando nós vamos continuar presenciando esses atropelos contra os direitos do cidadão? Aí tem gente que vai argumentar, ah, mas os guardas isso, os guardas aquilo, o cidadão já tinha sido abordado outras vezes, etc, etc, etc. Mas você viu ali as imagens? Há algum tipo de argumento que justifique o uso desproporcional da força contra uma pessoa que já está inclusive rendida? E aquela história, né? Nessa semana foi o malabarista do sinal. Amanhã, por que não? E se for você? Já imaginou? O guarda ou o policial chamando você, um cidadão de bem, respeitável, de vagabundo e dando choque no seu pescoço? Pois é, né? Aí você não vai gostar quando alguém vier nas redes sociais defender os guardas, né? Pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger.

Quem atua no ramo de construção civil sabe o quanto é fundamental usar produtos de qualidade na sua obra. A Minero Mix oferece para todos os tipos de obras preparação de massa de concreto e argamassa para construção de pequeno, médio e grande porte. A única automatizada da região que produz concreto usinado, garantindo a qualidade da resistência do concreto. A Minero Mix conta com equipamento de última geração. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 3578-4101. Minero Mix, usina de concreto. Vila Vitorassi. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, estamos aqui na segunda hora do Fronte deste sábado, dia 5 de dezembro. E olha, lembrando aqui que você pode participar da nossa programação. Estamos hoje fazendo um sorteio de um kit Cataratas, que é aquela sacolinha, né, que tem coati, caneca, camiseta, vários brindes alusivos às Cataratas do Iguaçu, um oferecimento da Cataratas S.A. Você pode participar deste sorteio, deixar o seu nome através do 382828. Liga aqui na Transamérica, deixa seu nome e telefone. Pelo WhatsApp você pode mandar sua mensagem para o 88282828. Transamérica Foz é a nossa página no Facebook, a hashtag é Eu Quero, arroba Transamérica Foz no Twitter. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia. Já temos muita gente participando aqui. Temos as participações do Mike Brasil, ele que é colega radialista também, a Loreci Arfeli, Gabriel Henrique de Oliveira, Soraya Rodrigues, Heloísa Pereira, Cristine Rodrigues, Carla Graciele, Franciele Dreyer, deixando seus nomes aí no Facebook aqui da Transamérica Foz, nomes que já estão incluídos aí na lista do sorteio que acontece daqui a pouco, portanto, aqui nas ondas da Transamérica. É hora de bater aquele papo, é hora de entrevista, aqui no Fronte. E na edição deste sábado, nós recebemos aqui no estúdio da Transamérica Foz a visita do superintendente do FosTrans, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, e também secretário municipal de obras aqui da cidade de Foz do Iguaçu, Carlos Budel. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Peoral. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. O prazer é nosso estar aqui e à sua disposição. E temos muitos assuntos para tocar, Guilherme, até porque... Guilherme Wojciechowski, né, Guilherme? É um palavrão, né? É mais difícil de escrever do que falar, inclusive. Tenho um amigo de escola técnica de engenharia, o Luciano, teu primo, Wojciechowski, lá em Curitiba. Beagle Hill, em Curitiba. Exatamente. Eu, inclusive, morei lá no Beagle Hill durante muito tempo, ali em Curitiba. Agora, vou passar a bola primeiro para o Jorge Pegoraro. Que também é curitibano. Pois é, nós até conversávamos sobre isso, né? E Boca Negra. Boca Negra. Paraná Clube. Não, você era ferroviário também, ferroviário, né? Colorado. E eu atleticano aqui, hein, Vasco? Você é pó de arroz? É atleticano. Atleticano, assim, não digo roxo, é vermelho e preto até embaixo d'água. São muitos assuntos que nós temos para abordar, porque a área do Budel é muito abrangente. Tem a questão do FosTrans, do trânsito aqui na cidade, transporte coletivo, a Secretaria de Obras agora, primeiro acho que era interino, né? Depois acabou assumindo. Até passar a bola aqui, Jorge Pegorado, já pergunte aí, porque é muito assunto mesmo para hoje. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Budel, pela sua participação, atendendo aqui o nosso convite da Transamérica. O Budel, ele se vê, né, todo dia envolvido com boas notícias e más notícias também na prefeitura. Isso é normal, né, Budel, dentro das pastas aí que a gente ocupa, né? Mas a gente podia começar falando, a prefeitura tem colocado uma publicidade dizendo nas mídias, né, aqui da cidade, da região, que vocês estão executando um dos maiores projetos de recuperação de vias urbanas em Foz do Iguaçu. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente disso, se essa ação teve um planejamento, ela tem uma continuidade agora para 2016, como que está funcionando isso? Exato, e você falou nos problemas, né, Pegoraro? Por exemplo, hoje nós estamos com um problemaço, com essa quantidade de água que está caindo em Foz do Iguaçu de novembro para cá, é a maior dos últimos 37 anos dos registros que nós temos aqui, Então, é, o que está causando de dano ao sistema viário da cidade é impressionante, a quantidade de buraco. Então, isso realmente é um... Hoje, o problema nosso, digamos assim, no dia a dia, é essa operação tapa-buraco que nós... É, sofremos problema de dar continuidade em função do mau tempo, mas se segunda-feira não, o tempo estiver um pouco menor, nós vamos fazer um mutirão, pelo menos para amenizar um serviço que assumo aqui com toda a tranquilidade. Para você poder vencer essa demanda, nós vamos ter que fazer algo emergencial, não será o tecnicamente recomendado, mas estamos conscientes que vamos ter que fazer isso para minimizar um pouco essa avalanche de problemas que temos na cidade e na parte viária, os buracos, né? Então, isso é, mas infelizmente é em função da quantidade de água. Agora, com relação às obras, Pegoraro, realmente, se nós formos analisar o que está sendo efetuado em termos de infraestrutura, é algo que nesses últimos anos ainda não aconteceu. É, tanto de obras patrocinadas em convênio com o governo do estado e com o governo federal, o PAC. O PAC, o maior PAC de municípios do interior em pavimentação é o de Foz do Iguaçu, que contempla a Avenida Andradina, a Avenida Felipe Vancher e as duas marginais da BR-277. A Sérgio Gasparetto, que é a da direita em sentido Cascavel, que começa a obra na Mário Filho e vai até lá o viaduto do Poço Gasparim. E a Olímpio Rafaim, que é a do lado esquerdo, no sentido Cascavel, que começa no CTG Charrua e vai também até o viaduto lá do Poço Gasparim. E três avenidas... Junto com elas também foi licitado nesse mesmo contrato de financiamento de mais de 60 milhões de reais, foi licitado também o SINFOS, que é o Sistema Integrado de Mobilidade de Foz do Iguaçu, que vai modernizar o controle de trânsito e tráfego e também dando prioridade ao transporte público e as necessidades urgentes nas BRs e que nas avenidas e ruas aí que você dar atenção especial ao transporte coletivo, ao ciclista, à ambulância, ao bombeiro, à viatura policial, ou seja, dando uma maior mobilidade a esse sistema. E Budeu, para 2016 nós vamos ter recursos? Existe um cronograma para terminar essas obras? Existe um prazo para isso? Exato. A expectativa que nós pena que com essa chuvarada aí fora de programação aí, já atrasou. Sim. Mas nós esperamos até o final de janeiro, se o tempo melhorar, metade do mês de fevereiro, podemos estar entregando a Avenida Felipe Vancher, as marginais, elas deverão ir para final de fevereiro, começo de março, tá? E Andradina também em março. E além dessas obras, ainda temos a Avenida Zé Maria de Brito, que está sendo duplicada da Avenida Paraná até a Passo da Pátria. Ali ela muda de nome, passa para Ricieri... Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli, tá? Da Passo da Pátria, indo até o CTG Charrua, tá? Duplicada também. E a João Paulo II, da Avenida das Cataratas, ela vai sofrer melhorias até ali a Avenida República Argentina, tá? E principalmente a ponte lá no Arroio Membuê, tá? E mais as pontes da Carijós e da Jorge Sambas. Então, são várias obras que estão acontecendo, além do calçamento poliédrico no Veraneio, no Polônia, que já terminou, no Morinitas 2, que nós estamos acertando a finalização do projeto de galerias ali do Morinitas 2, tá? A parte do Portal da Foz, a Rua Pavão, lá no Distrito Industrial, ligando com a entrada do Lote Grande, na Vila C, no Bela Vista e Vila C, teremos obras de calçamento poliédrico. Então, uma quantidade grande de recursos, de obras que estão acontecendo com recursos já disponibilizados pelo governo federal, isso é o PAC. Além de obras da... esqueço ainda, também a Pedro Basso. A Pedro Basso, do Fórum até Zé Maria de Brito, é do PAC. E da Zé Maria de Brito até a BR, essa está sendo feita com recursos próprios, então um pouco mais de dificuldades. Além disso, o prefeito está, essa semana está em Curitiba, tá, esse fim de semana, e acho que fica, na segunda-feira ainda deverá ficar por lá. Nós temos mais um da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e são mais algo em torno de 18 milhões de recap de asfalto, melhoria de asfalto e poliedro, e também da Avenida Centenário. Então, a quantidade de obras é grande, muito os grande. Recursos estão aí, esperamos que não falhem, e o contrato já está assinado, o recurso disponibilizado, então acreditamos que não teremos problema nesse sentido. Hoje o nosso maior problema, que está dando atraso também, porque isso faz parte da contrapartida, Pedro, são os royalties. A Itaipu repassou ao governo federal. Tá. Só que não do governo federal, já fechou o quarto mês sem receber. E os royalties, e são mais de quase 30 milhões de reais que estão pendentes, e isso daí faz falta para serviços emergenciais. Lixo, contrapartida é aquele valor que você tem que depositar junto com o financiamento para poder pagar o serviço. E a Caixa só libera a partir do momento que você também coloca a contrapartida. Isso lembra um pouquinho, Guilherme Budel, o que está passando agora em Itaipu e os municípios lindeiros ao lago de Itaipu, é o que acontece no Parque Nacional do Iguaçu. Sempre aconteceu, né? A arrecadação do parque aqui de Foz do Iguaçu vai para Brasília e o dinheiro não volta. Então, agora sentindo isso também ali do lado da Itaipu. Mas eu tenho uma pergunta até também dentro da questão da mobilidade, que é pista de caminhada da Paraná, Avenida Paraná. Está sendo executada, né? já iniciaram os trabalhos, deve ficar muito bom, acredito que vai ficar muito bonito ali também. Tem a expectativa, o planejamento de novos projetos como esse em Foz do Iguaçu e envolvendo também ciclovias, Budão? Tem. Nós está pronto e estamos aguardando aí a ordem para licitar das ciclovias, da JK, Guilherme, da República Argentina, até o viaduto da BR, ciclovia na Avenida Paraná, da Costa e Silva até a BR-277, e daí subindo pela Edgar Schimmelfeng, que é a marginal, a BR, indo até a Costa e Silva, o trevo da Costa e Silva com a BR, e descendo da Costa e Silva até a República Argentina, fechando o triângulo. Então é uma quantidade grande de ciclovias que vamos implantar. A da General Meira, nós vamos revitalizá-la agora com a pintura. Tá? A da rodovia das Cataratas, na Avenida das Cataratas, agora a expectativa é de iluminarmos, ela já foi totalmente recuperada. Tá? Então, a prioridade é a mobilidade e o transporte não motorizado. Eu vou lhe perguntar aqui a respeito de três obras viárias aqui na cidade. A questão da Avenida Andradina, né, o prolongamento até ali a Vila C Nova. Para os moradores daquela região ali, vai sair exatamente aonde ali na Vila C Nova? Olha, Guilherme, bem lembrado. E vai ser, primeiro, o que vai acontecer com a Avenida Andradina, Guilherme, que nós vamos criar um eixo paralelo a Tancredo Neves. Hoje, para você ter acesso a Vila C Velha, Vila C Nova, Bela Vista, a região do São Sebastião... Tem que passar tudo pela Tancredo. Tem que passar pela Tancredo. Com a execução da obra da Andradina, da Tarquínio dos Santos até a Vila C Nova, você vai criar esse eixo. E também nós pretendemos recuperar, está no projeto em Curitiba, mais 3 milhões de reais para recuperar a Andradina, desde a Avenida 3, ali a Silva Américo Sazdelli, até a Tarquínio, porque ela necessita de recuperação. Isso você vai abrir um novo eixo para a região norte. E aonde vai sair? Ela vai chegar na Vila C Nova, e ali vamos criar um binário, que vai até onde está o Colégio Estadual, lá, o Paulo Freire, o campo de futebol e a Escola Municipal. E ali ela vai chegar na vila e vai entrar via única a entrada e a saída também via única, voltando ao linhão ali entre o Vila C e Cidade Nova. Outra obra que sempre se comenta ali na região norte é a questão da Avenida Paraná, aquela ponte ali para ligar com a região do Belvedere. Para isso, tem alguma previsão de obras, há recursos? Como é que está a situação ali? Estamos trabalhando. Essa semana estamos recebendo o orçamento final da ponte do Belvedere. Nós temos alguma expectativa de fazermos um trabalho ali consorciado com uma sobra de vigas que temos aí e o complemento. E essa obra ali que vai ligar da Avenida Paraná lá em frente ao Terras Alfas, lá,

todos esses aspectos, todo aquele, desconforto, todo aquele problema que vinha a ocorrer nessa transição aqui, o consórcio já está determinado e tem a consciência que ele vai ter que dar a solução. Esses ajustes de domingo, tá? Como você, esse tempo é controlado eletronicamente, através dos meios de informática, tá? Então hoje você não tem dificuldade de estar ajustando o relógio, é comando. Todos esses ajustes vão ser controlados. E se ocorrer, como no caso no domingo que você fala, que o tempo, o cara pegou lá em Três Lagoas, levou 40 minutos para chegar aqui, chegou no TTU, perdeu o ônibus e vai ter que esperar o próximo. Ele vai embarcar no próximo. Esses ajustes, o consórcio já está preparado para fazermos. É um compromisso, Budel. É um compromisso e terá que... Não, isso daí é compromisso, está no papel, determinação, e eles têm consciência disso. Tá? Então, e todo o problema que acontecer, o Fostrans vai estar acompanhando e qualquer descumprimento vão ser notificados, como foram em todas as ações que não cumpriram. Mas eles têm a consciência de que isso tem que ser trabalhado de maneira extremamente séria e com controle. Budel, dentro desse assunto também do transporte coletivo, nós estamos em Foz do Iguaçu, uma cidade turística. O Parque Nacional do Iguaçu deve esse ano aí fechar com 1.600.000 visitantes. Nós temos uma visitação quase parelha de brasileiros e estrangeiros, quase 50% aí, 45% estrangeiros, 55% de brasileiros. E cada vez aumenta mais, nós vemos isso nas ruas, nas avenidas, lá no próprio parque. Aquelas pessoas jovens, os mochileiros, pessoas que até por opção mesmo, querem experiência maior na cidade de Foz do Iguaçu para visitar as cataratas e andar no sistema de ônibus, se alimentar nos restaurantes locais, ter a experiência de convívio, né, com a cidade. Isso aumenta mais em função até de que isso é natural no mundo todo, está acontecendo no mundo todo. E nós sempre criticamos de uma forma o transporte para o turista na nossa cidade, né, que ele não tem locais adequados para esperar o ônibus, as paradas não são adequadas, ele entra às vezes com mochilas, com malas dentro do ônibus, né? A questão da passagem também é difícil, principalmente para os locais de visitação, né? Aeroporto, Cataratas do Iguaçu, que a gente observa isso. Existe um tratamento diferenciado? Vocês estão estudando um planejamento para esse tipo de turista também, Budel? Principalmente, o que pega aqui é TTU, Parque Nacional. O aeroporto, que é o mesmo. É a mesma linha. Para o lado da Itaipu ainda é pouco. Porque em Itaipu, os visitantes, a maioria dos visitantes vão ou no ônibus da empresa... Ou de veículo próprio. Então, mas também nós temos que estar preparados nisso daí. E até depois disso quero falar sobre essas linhas longas, Vila C, Porto Meira, por exemplo. Mas vamos pegar desse que atende ao principal ponto turístico e depois a Itaipu. Hoje, os ônibus que nós queríamos começar a instalar ar-condicionado, era justamente nessa linha, porque é uma linha longa, porque tecnicamente também é linha onde você para a cada esquina. Tem os hotéis durante ali, né? O ar-condicionado, ele perde a eficiência. Eu estive andando em São Paulo, lá em ônibus, e realmente ele se justifica para linhas longas, onde você tem pouca, digamos assim, um número menor de paradas, onde as portas estão fechadas e você mantém a eficiência. Mas tá, fomos exigir a instalação do ar-condicionado, aparece uma lei de 1999. Tá? Lei municipal. Uma lei municipal em que diz o seguinte, Guilherme, as empresas para instalarem ar-condicionado nos ônibus, elas terão um incentivo do Poder Executivo, fiscal ou financeiro. Incentivo que é fiscal, é isenção de imposto, não podemos isentar. Financeiro é tirar dinheiro do bolso e pôr ali, pagar menos ainda. o transporte coletivo necessita de ser subvencionado, mas pelo governo federal, o município não tem. Tá. Então, batemos nessa lei. Está sendo revogada, revogada e é uma dificuldade. Então, vamos revogá-la para poder começar a exigir o ônibus novo com o ar-condicionado. Lógico que esse custo do ar-condicionado, Pegoraro, alguém vai pagar. O empresário, ali o contrato, tem um equilíbrio econômico. Isso daí vai ser ao longo da execução do contrato, ele vai ser diluído. Tá? Mas para isso, estamos eliminando essa lei. Então, um ponto, essa linha do aeroporto, a longa aqui, com ar-condicionado. Segundo, os pontos de ônibus, realmente concordo contigo. Ali na Avenida das Cataratas, aquele primeiro ponto ali acima da Manêncio Martins, é uma vergonha. E nós não temos cada ponto de uma maneira, né, construído de uma forma diferente. Né? Que se tivéssemos aquele recurso, os 18 milhões, nós teríamos todos os pontos de ônibus com esses modernos. Aí, são 140 e poucos modernos aí, que foram só possíveis implantá-los com dinheiro do Ministério do Turismo. Não foi o município. Não teve fôlego para isso. Um ponto de ônibus aquele custa 12 a 13 mil reais. Tá? Então, estamos trabalhando recursos para melhorar esses pontos aí, ou seja, complementar os eixos aí. E os ônibus novos são ônibus grandes, mas o que está faltando é ar-condicionado, tá? Ponto de ônibus e estamos ajustando. Sempre que quando aparecem reclamações de superlotação, tem acontecido por ônibus a menos naquele horário. Então, é uma necessidade, está sendo trabalhado. E outro é a linha executiva do aeroporto. Essa vai ser implantada. Falta, né? Isso falta. É uma necessidade. Está sendo feito, trabalhando todo o aspecto legal para isso. Por quê? Porque existe um contrato com o consórcio e existe a possibilidade de a outra corrente é que venha a ser licitado. E existe um choque. Nós temos que acertar juridicamente que você lançar um edital para licitação. Ou você dar uma ordem de serviço para o consórcio fazer essa linha, já o questionamento jurídico já está de ambos os lados já está posto. Então nós temos que ter uma definição, tanto por isso que a Procuradoria do Município está definindo qual é a forma que deveremos fazer. Tá, e com suporte legal para não termos digamos assim, sermos barrados no edital. Recebemos aqui na Transamérica, neste sábado, o Carlos Juliano Budel, ele que é superintendente do Foz Trans, também secretário de obras aqui no município de Foz do Iguaçu. Budel, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica. Eu que agradeço a oportunidade de a gente vir debater esse tema aí, principalmente da integração, porque às vezes às vezes falta um pouco de informação à população. Mas, voltando a frisar que qualquer problema que venha a ocorrer, o consórcio estará lá e terá a obrigação de resolver os problemas. Estamos à disposição e agradecemos o espaço aqui, Pegoraro. Eu também te agradeço muito a sua participação e conte sempre com as portas abertas aqui da Transamérica Foz para qualquer divulgação. Guilherme. E essa entrevista daqui a pouquinho nós vamos postar em transamericafoz.com.br. Vamos direto ao intervalo, daqui a pouco tem o 7 a 1 da semana aqui na Transamérica. Oi gente, aqui é a Alexa. Quando eu não tô fazendo show, eu curto ficar ouvindo a Transamérica no meu smartphone com som turbinado. E você vai poder fazer como eu. Neste Natal, a Transamérica vai dar um iPhone. E junto tem um amplificador de som todo estiloso, em formato de porquinho. Ai, que fofo! O resultado vai sair dia 24, no programa 2 em 1, que rola de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, hora de Brasília. Tá faltando tecnologia na sua vida? Pior que eu sinto falta. Então conte pra todo mundo. A Transamérica e a Alexa vão te dar um presentão de Natal. Um iPhone com amplificador de som. Para saber como participar, acesse radiotransamerica.com.br/pop. Você vai escutar a Transamérica do jeito que eu faço. É muito som. Eu ouço, eu curto. Transamérica. Transamérica 11:30. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde.